otimiza. Sei que parada é essa, o exército cultural quer recrutar mais uma ameba com poder persuasivo, compulsivo e improdutivo, transformando seu pensante em alvo autodestrutivo. Que acredita sem contestar em toda informação, unha manipulado sem ter auto-opinião. Mas a verdade é chapéuzinho caiu, parou de ver só aparência. Agora vê que o lobo mal, na verdade é o sistema. Passou a ver com atenção que a teoria da conspiração era um vulcão erupção com as lavas da alienação. Que atinge a nação, isso é como a radiação, o que faz mal se perceber o grau da contaminação. Porque pretos sem TV só são protagonistas em novela de escravos com artistas moralistas. Informação manipulada, reality só gente gata e pondo um padrão escroto que é aplaudido pela massa. Que piada. Piada é ter que levar a sério uma política que merece nota zero. Horário político é como stand-up, com pinoco com seu discurso omitindo a verdade. Eles querem que o nosso conhecimento seja limitado pra fazer o que quiserem, despreocupado enquanto futebol, mulher, carnaval for principal preocupação, será retrógrada da nossa evolução. O que eles querem? TV, acreditando em notícias, fofocando a vida de artistas, TV, querendo sempre estar na morte. TV, enganação, então deixa eu sair fora aqui. Teste e Expresso Central sem maquiagem. Na moral, delatando o sistema cínico e opressivo que faz o que querem, quando querem, quando estamos entretidos. Cuidado com os fatos, a mídia quer te iludir. Deturpam os relatos pra mostrar que estamos bem aqui. Tudo caô da TV, cuidado com o que cê vai ver, pra ilusão não engana você. Cuidado com o que cê vai ver. Nós estamos na era da informação, com falta de informação. E quando ela passada tem muita deturpação, mentiras que são passadas em frente à televisão. E o povo que acredita tem pouca opinião. Nas manifestações nós somos os errados, sofremos agressões e nos chamam de culpados. Na novela da TV o preto é sempre escravo e o branco tem mais poder. E nas informações que nós podemos ver, a polícia é sempre certo, o errado é você que sai pra trabalhar. Dos morros e favelas que sempre toma dura, nos becos e vielas a mídia quer mostrar que por aqui tá tudo bom. Pros gringos que vão chegar, mentira, é só tu para pra olhar que por aqui tá tudo errado. Em torno desse lugar há violência na rua, o medo é constante e a luta continua. É cada um na sua, tiradores de plantão, nessa guerra nua e crua. Feel it here, get it for why you get here. Cuidado com o que tu vê, mais um morreu, estatística na TV. Cuidado com os fatos, a mídia quer te iludir. Deturpam os relatos, pra mostrar que estamos bem aqui. Tudo caô da TV, cuidado com o que cê vai ver, pra ilusão não engana você. Cuidado com o que cê vai ver, cuidado com os fatos, a mídia quer te iludir. Deturpam os relatos, pra mostrar que estamos bem aqui. Tudo caô da TV, cuidado com o que cê vai ver, pra ilusão não engana você. Cuidado com o que cê vai ver, com o que cê vai ver.